daí, vê se me erra. Tira o zóio, vê se me erra. Tira o zóio, vagabundo aí, vê se me erra. Tem pessoas que não tem o dom e querem enterrar o seu. 10 horas da manhã, bermudão, tênis da hora. Só quem é do conceito é que dorme até umas horas. Vários incomodados, quer telar, quer saber tudo. De olho no dinheiro, pros canalha eu fico puto. Candera desconversa, só quer saber de me olhar. Os vizinhos já comentam, o Fernandinho como é que tá? Coitado no dinheiro, tá guardado aonde tá? Tá no banco investido. Daí maluco vai se... Se não tem o dom, não cresce os olhos que não é seu. Faça o seu corre, pianinho, e deixa eu faço o meu. Trairagem, pilantragem, sempre caminham lado a lado. Estimulante pros guerreiros, deixa pra trás os fracassados. Se eu tô de bike, lombike, falam bem ou falam mal. Imagina se fosse Impala, Long Rider se empenhar. Já descavo 9-0, Zé Povinho diz que denúncia. Deve tá é traficante, tá com a biqueira, tá na rua, vem com conversa. CD pirata e tal, o moleque é de Goiânia, tá envolvido, é marginal. Até carregam o nome de poeta marginal. Gangsta e nós inflamos, o que será dessas fitas? Aí tem alguma trama. Se a calça larga e o abarreta incomoda pra você, um din-din eu vou gastar, nem pensa, você não vê. Mas que raça do caralho de gente mais egoísta. Cresce o zóio na função, dizem que eu tô na pista, quer me arrumar um trabalho, quer me ver de sol a sol, querem me ver no veneno, querem me ver na pior, é só na pior. Se joga zoião, dinheiro passa, é a meta. Trabalho exige muito, não te dá essa ideia completa. Assim vou seguindo, seguindo a trajetória. Atrás de sucesso, fama, glória. Não, maluquinho, o hip hop não é assim. Representa pra mim outro valor, enfim. É tudo pra mim, se quer somar, chega aí. É tudo nosso, vagabundo. Os pipoca passa mal, é tudo nosso, vagabundo. Firmeza na moral, quem tem amigo e família não precisa de inimigo. Na frente é uma coisa, atrás quem nos ouvidos. É inveja a todo instante, parece que eu tenho diamante. Os inimigos propagam a todo dia, a toda hora. Os inimigos vêm de graça, se moscar até umas horas. Tira o zóio, vagabundo aí, vê se me erra. Tira o zóio, vê se me erra. Vagabundo aí, vê se me erra. Tem pessoas que não tem o dom e querem enterrar o seu. Aí varejeira, não cresce os olhos no que não é seu. Faça o seu corre pianinho e deixa eu faço o meu. E se esse rap der certo, quem vai rir, quem vai chorar. Não tô mostrando na sua, tô na função, é pra somar e firmar. Tô nos corre, nas correria, guerreiro de verdade, não de mentirinha. Parasita eu passo um pano, no rap há mil anos. Deu vontade de falar, tô aqui, já tô folgando. Aí maluquinho, qual será desse cara? Dormindo até umas horas, não trabalha e não faz nada. Onde arruma dinheiro pra ficar dentro de casa? Eu quero também, vou descobrir, eu vou ser mala. Aí Pokémon, sua luta tá difícil, trabalha com a cabeça, não use os braços como ofício. Inteligência e ética sempre caminham lado a lado. Tira o cérebro da gaveta, não deixe ele só guardado. Esse é seu, viu? Não adianta tentar, e se tentar, vai tombar. Com um oitão que me protege, vai ter coragem, vai conspirar. Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua. A minha eu mereço, se quer ser eu, vai pra luta. Olho grande, zoião, tem de montão na rua, é mato. A atitude é pra pouco, deixa pra trás os fracassados. O crime não é creme, não confunde com a malandragem. É mente fraca, ele te cobra, é sem massagem. Jogar pra ganhar é a meta, sem pilantragem e trairagem. Eu não aceito, fica sabendo. Que culpa eu tenho, se tá ruim ou no veneno, eu tô correndo também. Não pense que a coisa é fácil, tá ruim pra mim. Mas na sua vida eu não embaço e no embaraço. Tô tentando desdar o nó, se for preciso eu piso. Na sua cabeça eu não tenho dó, desacredita não. Na caminhada eu sigo em frente, querendo ser um magnata ou um malandro consciente. Na escola da rua, tô estudando, vou me formar. sempre pelo certo, pra conseguir não vou errar. Vai Tandera, aperte o play pra gravar, escuta o som é cabuloso, diz que é nós que tá. Vai Tandera, aperte o play pra gravar, assume, diz que é cabuloso, fala que é nós que tá.